Agora o quarteto está pronto. DJs Edilson e Edielson, Wanderson e Junior Mix, juntos pra sua alegria. Príncipe Negro é um show, ele é quem vai tocar e convida você pra dançar. Vem, meu Príncipe Negro! E aí, meu Negro? DJ Edielson faz você dançar pra valer. Pra gente começar! E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, bate na palminha, na palminha! Com alegria e com alegria! Agora! Em cima. Olha o soninho! E bate na palminha, na palminha! Príncipe Negro! É o Pop Drive! Aí, ó. Só que não tem hora pra chegar em casa hoje, põe a mãozinha pro céu. Quem é do Paysandu, quem bota fé que o Paysandu vai chegar nessa final aí, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. E quem é do Clube do Remo? Hoje domingo o Leão tem que ganhar, né, gente? Se não ganhar, já viu. E quem confia em Deus aí, ó, põe a mãozinha pra cima. Eu sou safadinho, te jogo na parede, te empurro. Parceiro Cássio, GDP aqui com a gente. E a nossa amiga Manu também tá na área. O Dieguinho, alô, Cristiano. Aí da Mega Fênix, um abraço pra você, Cristiano. Meu amigo Toninho, meu parceiro Júlio Moura aqui com a gente. A nossa Tony Vendo também. Alô, Antônio da 80, garoto. Aqui. Se você me ama, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pensei antes de fazer qualquer besteira. Não sou vingativa. Moro lá em Santa Isabel tá com a gente também. Solta a voz em alto. Apaixonado aí, que é capaz de doer o coração, joga pra cima e bora, meu mega! Billy Brasil. Ah, com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. DJ que coloca a galera pra dançar. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Os irmãos Edilson e Edelson. Príncipe Neto. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. E agora? Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. Oh, que chato, se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe. Deus me livre! Dubai. Só quem tá solteira vai. Mas eu, canta bem alto. Eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua. E aí, Fernando Soares com a gente. A Daiane Cacho também. A Dayara Amaral. E a Souza tá no show do Mega. Bora pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Baixa! Oh! Sobe! Hey! Sobe! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! É Mega Príncipe Negro! São os homens que nunca traíram nas namoradas aí, ó! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima e bate na palminha. Chama ela, chama ela, chama ela, chama ela de novo. E as mulheres sinceras aí, ó, põe a mãozinha pra cima e bate na palminha, na palminha, na palminha. Com a gente, amigo Marlon, homem das fronteiras aí, Marlon, o Gugu e nosso parceiro Bibi, a nossa Edina é sempre do ladinho. Seja bem-vindo. Pedrinho da Mega Nike tá com a gente, valeu Pedrinho! E o Bola 7, alô Jackson, um abraço especial também. Olha esse trio no Mega! E o Bora na pressão, na pressão! Só quem é corintiano põe pra cima, pra cima! Tá na hora, tá na hora. Edilson. Vem, meu príncipe. E o telefone? Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças. E a galera do Marrocos com a gente pra vocês também. Meu amigo Alex da Cegonha, bora Alex! Foi marcado pra semana que vem. E a família Ítalo Mike também. Um abraço pra vocês, curtindo o Mega, valeu! Eu queria o quê? Tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Mas meu coração não quer deixar. Ele chama por você. Com a gente, meu parceiro DJ Juninho Light, alô Juninho! Meu amigo Vitor e a nossa amiga Fernanda Aquino aqui com a gente, o Motora Garotinho, e me segura esse garotinho, né, Vitor? E a gatinha? Bora, Motora Garotinho! A gente, o Elito também, a equipe Pantanal tá no show, tá no Mega. Aqui. Eu vou negar, sofri demais quando você me deu fora. E o coração? Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Bora, Mega Light! Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia e eu malhei, malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Pensou que eu ia chorar por você. Coloca a mãozinha pra cima. Mãozinha, pra cima, pra cima. Mãozinha, pra cima. E bate na palminha. Do lado direito, do lado esquerdo. Solta a voz agora. Um dia você vai ligar. Um dia vai me procurar. Um dia você vai saber. Vai entender. Que amar mais do que eu, ninguém. E o meu parceiro Charles. E a primeira dama Priscila vieram lá de Cachalhau. Os primos do Mega sempre do ladinho. Obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo. Um dia você vai se arrepender. E agora? Sai da minha vida agora de uma. E a equipe Mil Teses também. Nunca mais quero te ver e te entender. O DJ Marcelo e a primeira dama. Valeu, Marcelo. Vai, segue o seu caminho, vai. Me deixa que sozinho vai. Mas não esquece que um dia eu te amei. Como ninguém te amou. novo Mega Príncipe Negro. Bora dançar! E aí, Cássio? O Claudinho tá aqui com a gente, o Emerson também. Um abração pra vocês aí, ó. É sempre assim, ó. Eu procuro a tua skin. Encontrei o seu olhar quando te conheci. Errei. Eu sei que não valorizei. Você se dedicou e eu contigo só brinquei. Oh, um, dois, três. Hoje o tanto que te quero. Se recorde de você no passado. E o Fera do Rock. E a primeira dama tá com a gente. Valeu, Fera! Parceiro Barro, a nossa equipe é Adidas, fala assim, Gelson, hoje eu levo o Bibi, garoto, rádio Bibi na areia, e bora no grave, no grave, no grave, no grave, no grave, no grave, no grave, agora! DJ Edielson. Aí sobe, sobe, sobe, sobe, sobe devagar. Desce, desce, desce, desce, desce, desce devagar. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe devagar. Desce, desce, desce, desce, desce, desce devagar. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho, lentinho, lentinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho, Tita lá na cabanagem aqui com a gente. Alô, e a primeira dama. Novinha sapadinha, hoje eu vou falar pra tu. Canta, vai. Novinha sapadinha, hoje eu vou falar pra tu. Alô, Gaspar, eu duvido, garoto. Essa música aqui, gente, é a nova do Príncipe com a Gangue do Eletro e já é executada em todas as aparelhagens do estado do Pará. E ela começa mais ou menos assim, ó. Não adianta vir com conversa, não quero papo, não me interessa. Eu vou seguir o som do meu coração. Quem tá solteiro, vem pra cima! Mega Príncipe, Príncipe, Mega Príncipe, Príncipe. Ele comanda a galera, agita todo estado. E não tem papo furado. O meu mega é consagrado. Ele comanda a galera, agita todo estado. Eu fui de Elson. Tocam na moral de Jason. É diferente e tal. E se algum maluco te chamar pra outro lugar, manda ele rasgar porque o mega vai tocar. Não adianta vir com conversa. Não quero papo, não me interessa. Eu vou seguir o som do meu coração. Não adianta vir com conversa. Não me interessa, eu vou seguir o som do meu coração. me faz viajar. Esse é Mega Príncipe Negro, com os irmãos Edilson e Edielson detonando. Ei, novinho, vem provar meu beijo. Vou logo dizer, tenho boquinha de aparelho. Bora no funk! Príncipe Negro. Ei, novinho, vem provar meu beijo. Vou logo dizer, tenho boquinha de aparelho. Ei, novinho, vem provar meu beijo. Vou logo dizer, tenho boquinha de aparelho. Ei, novinho, me abraça e me cheira, menino cheiroso. Vem, vem cá, vem, vem cá, senti o drama. Nossa amiga Thay bronzeada, já por aqui com a gente, alô Thay! É o novo bronze, né Thay? Se prepara. Alô Carlinha desviada! Eu vou te botar, é só uma entrada que o Pedrinho vai te botar. É só uma entrada que o Livinho vai colocar. Tu falar que é maldosa, quero ver tu aguentar. Na primeira enfiada, tu vai pedir pra eu parar. Mas eu vou continuar. Vou botar só um pedacinho, só pra tu não reclamar. Vou botar devagarinho, só pra não te machucar. Eu vou te botar, hoje eu vou te botar. Vai começar a putaria. Que eu vou te botar. É só uma entrada que o Livinho vai colocar. É só uma entrada que o Pedrinho vai te botar. Tu falar que é maldosa, quero ver tu aguentar. Na primeira enfiada, tu vai pedir pra eu parar. Mas eu vou continuar. Eu vou te botar. Edilson e Edielson. Os irmãos Edilson e Edielson. Sobre você! Mãozinha pra cima, bem alto, bem alto! Vem, meu príncipe! Vai. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. E olha o show de luz! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Esquece a champanhe que elas ficam louca. Começa a rebolar com o dedinho na boca. Quem tá chapada aí, então levanta a mão. Vem que tá tudo liberado e eu tô de facão. Empina aí novinha, rebola e vem quicando. Vem aqui com o Ronaldinho, quero te ver dançando. A noite já é nossa, vem que hoje é funk nejo. Alô garçom, traz a bebida que eu tô. E agora? Tá aqui com a gente pra você, chame no saúde. Vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tô com o Lucas e Marcelo. E Denis DJ. Alô, Edielson, aqui é o Anice. Fala aí, Anice. Agita esse povão que curte o Príncipe Negro, meu irmão. Mega Príncipe Negro. Príncipe Negro. DJ Edielson, balança a galera. agita geral! Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. We'll find a way to keep the cold night from breaking in over the walls into the wild side. The hunger satisfied. Tá na hora de pular. Aqui é Mega Príncipe Negro. A alegria está no ar. Bora balançar, geral! Charles, bora garoto! Fica, fica, esse é o rei da cacimbinha, moça, é original. Sola essa porra aí, meu tecladista, vai. Juro mesmo. O tecladista aqui, tá cheio. Esse é Mega Príncipe Negro. O rei da cacimbinha, vambora. DJ Zedilson e Edielson. E a muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a muriçoca, pica, pica, pica, pica. Deixa baixinho que eu vou cantar ele. Tu quer dormir de noite, não consegui dormir. Os unidos nos ouvidos, a muriçoca vem aí. Tu quer dormir de noite, não consegui dormir. Tu... Olha os unidos, vamos lá. E aí, Júlio Bidi? E a muriçoca? Muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E o Edielson? Pica, pica, pica, pica, pica, pica. Oi, a muriçoca. Essa muriçoca, ela pica, ela soca, ela pica, ela soca, soca, pica, soca, pica, novinha danada. Aqui, aqui, aqui, aqui, pone raquetada. Soca, pica, novinha danada. Aqui, aqui, aqui, aqui, pone raquetada. Pone raquetada. Essa muriçoca, ela pica, ela soca, ela pica, ela soca, pone raquetada. Essa muriçoca, ela pica, ela soca, ela pica, ela soca. Acertei de novo. Estourei mais uma, papai. Boizinho, o rei da brincadeira. Alô, Itabuna. Eu digo, não aguento mais. Essa muriçoca. muriçoca. Ela pica, ela soca, ela pica, ela soca, soca, pica, soca, pica. Novinha danada, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, raquetada. Soca, pica, soca, pica, novinha danada, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, raquetada. Vem, meu mega. Vem dar show, porque o Mega é e sempre será o Mega da galera. Ah, e agora, Claudinho Geral? Ui, papai. Alô, Letícia! Quando ela chega para o baile, de vestido de andar, ela é tipo paniquete, destaque na capa da sexo poderosa. Maravilhosa, hein? Onde ela passa e incomoda. Enjoada da mente blindada, só bebe tequila e chunda na taça. Essa mina é chapa quente, banquina experiente. Entra em cena, rola a cena. E no camaro ela cena, no camaro ela cena. Nosso amigo Sidney Martins aqui com a gente. Alô, Sidney! O Ceará também. Alô, Thaís! Tá com a gente também. E a nossa amiga Letícia Baltazar. Bora, Letícia! Hoje, domingo, tem Príncipe Negro e Super Pop lá no Lapa. Lá no Augusto Montenegro. Aí vai ser um festão, um comentário da cidade. E todo mundo convidado, hein? E mais um MC romântico. Homem das novinhas. É hoje, domingo, no Lapa. Ninguém segura a galera hoje, hein? Só vai dar Príncipe Super Pop no Lapa. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela e tomando cirote, curtindo na balada, só dando virote. E a nossa amiga Fabiola já aqui com a gente. Alô, Mega Fabiola. Agora se está aí de camarote, bebendo gela, curtindo na balada, só dando virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é a Fabiola Pink. Não, não, filho. Tchau, chapéu pra essa Fabiola, né, Fabiola? Alô, Fabiola! É a Fabiola Pink. Tá com tudo hoje, garoto. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Alô, Ian, calma, Ian, muita calma nessa hora. Fez o que fez, bem me pede pra voltar. Vai, você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? O quê? Palmas pra você. Você merece um tipo de mim. E a princesa Anne de Marituba tá com a gente. Eu bebendo gela, tomando ciroque, curtindo na balada, só dando virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote. Eu bebendo gela, tomando ciroque, curtindo na balada, só dando virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. Sueli, Tom, Bela do Brasil, meu irmão deputado. Tamo junto. Carnaval de Luiz Correia. O melhor carnaval do Piauí. Bora no saque, o Mega. Tô na pop sem ele pino, bumbum. Os anjos do rock aqui com a gente, curtindo o Mega bem na frente. Um abraço pra vocês aí também. Meu parceiro Alex da Cegonha. Alô, Fernando. Domingo de tarde, tô no orelhão. Pra ligar pra novinha, chama pra dar um rolé pela cidade com o rei da cacimbinha. E desde a época do cruzeiro eu sou por ostentação. Eu só bebo 51, mas na conta tem 1 milhão. Eu sou o rei da cacimbinha e meu nome é Safadão. Agora boto meu CD pra tocar no paredão. E na meu incêndio ele pina, bumbum. E na pop sem ele pina, bumbum. Balançando tudo, comandando sons mais tocados do planeta. Edilson e Edielson. Domingo de tarde, tô no orelhão, pra ligar pra novinha. Chama pra dar um rolê pela da cidade com o rei da cacimbinha e desde a época do cruzeiro. Os contagiantes DJs Edilson e Edielson. Fazendo você dançar. E que tal essa sequência especial agora? Bora! Pra nossa tropa, pra galera que curte o príncipe. E é por isso que eu digo que não existe. Não existe fronteira. Alô, Marlon? Pra me segurar. Ninguém segura. Mega príncipe. Existe barreira que eu não posso atravessar. Não existe nada, somente Deus. Pra nos separar, a gente se ama. Na cama ou na lama, eu respiro você em qualquer lugar. Juninho Gordo! E a nossa tu nem vendo com a gente! Só pra te amar, só pra te amar. Só pra te amar, só pra te amar. O Orelha.com tá aqui com a gente, curtindo o Mega também! E põe pra cima, Edielson! Marrocos também! E o Gordo de Santa Isabel, aqui ó! Se soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. De um lado. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Segura! Se soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Mas acontece que o meu coração não é de papel, que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira carrossel, tentando buscar a saída, pra tirar você da minha vida, tentativas em vão, tentar tirar você do coração, igual querer viver sem respirar, é como querer apagar a chama de um vulcão, tentativas em vão, tentar tirar você do coração, igual querer viver sem respirar, é como querer apagar a chama de um vulcão. Ei, Bibi, você é a princesa realista com a gente. Mega Príncipe Negro. Príncipe Negro. Do sucesso. Oba! Como magia, como magia. Sobrevoei rumo ao infinito. Dizeis Alisson que Juninho e o Águia de Fogo me pediu. Edielson. Como magia, como magia. Sobrevoei rumo ao infinito. Dizeis Alisson que Juninho e o Águia de Fogo me trouxe pro ninho. O que você quer? Fala pra mim aí, ó. Eu quero um gatinho que eu possa namorar. Quero um gatinho que me ensine a beijar. Ele tem que ter os lábios de mel, gosto de melancia que me leve ao céu. Eu sou princesa sim, você é no Mega Príncipe, eu vou curtir. Com Edilson e Edielson, eu sou princesa sim, você é no solteiro! Só para as mulheres que nunca botaram o chip no namorado, gente. Alô, Sassá! O Idelso com a gente e o Júnior Mala também tá aqui com a gente no Mega. Um abraço! Excellent. Alô, Henrique Negão! E o Michel também! Seja bem-vindo! Excellent. Olha o Jonathan Cacaio! A equipe Marrocos! Há muito tempo amando, desejando, vou arriscar! Agora vou até o fim, porque tá livre pra mim. Era só curtição, eu não vou me amarrar. Agora eu posso, eu vou investir todas no novo Mega Príncipe, quero beijar tua boca. Oi, papi, agora eu posso, eu vou investir todas no novo Mega Príncipe, quero beijar tua boca. Beija! Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai Maiara, já aqui com a gente no meio. Banda Melodia, a nova cara do Pará. Com o Mega Príncipe vou dançar. Edilson de Elsa a gritar. Publicou em seu blog que eu sempre me amar. MSN, meu nome e o seu. Me segue no Twitter, onde mais acessão. No Orkut diz ter ciúmes do que lê. Sente a pressão, hein? Que era pra valer. E as poderosas aqui com a gente também. Ô, poderosa! Nossa lança virtual. Dance de internet. Toda lançadinhas aqui com a gente, alô, Bibi. Não é nada sério. Bibi veio só fazer o um aquecimento hoje. Acho que daqui a pouquinho vai estar lá no Lapa, né, Bibi? E aí, Júlio Bini, bora, garoto! Banda! Banda New Project. Uma realidade. Sente a pressão! Sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetron tocar, deixa o coração depois se abrir. Arrepia, DJ Edilson! Chá comigo! Manda ver! Edilson e Edilson. Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos, meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos para nós dois, diz que não. E o coração vai! Amor! Nossa amiga Manu, o Dieguinho tá na área, o Cristiano, o Fênix e também, alô Cristiano. Já me faz tão bem. Olha, doida agora. Thank you. canta, canta bem alto, vai. Não dá pra esconder. Tá escrito em nosso olhar. No olhar. Fernando Soares, a Daiane Castro com a gente, a Maiara Amaral, alô Souza, DJ Juninho Light, e com a gente, a parceira dos irmãos de Lúcio de Elson. Obrigado, Juninho, mais uma vez, garoto. E hoje já confirmou presença lá no Lapa do Augusto Montenegro, né, Juninho? Aí ele vai, toda a galera vai pra cima, Juninho. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Não para, não para, não para. Com Mega Príncipe vou endoidar. Endoida, irmão, endoida, irmão. Com Edilson e Edilson, chapa vai esquentar. Só quem nunca levou um chifre na vida, põe a mãozinha pro céu, pro céu, pro céu. E quem já levou um chifre, põe a mãozinha pra cima também. E quem já colocou, joga a mãozinha pra cima. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Aqui está Mega Príncipe Negro. Você é nossa última vez. Foi real, juro que não sonhei. Tô correndo ao passado pra buscar. Quem lembra? Eu lembro de cada parte de você. Nos seus beijos sempre viajei. Ficou pra trás. Quem lembra? Eu lembro de cada segundo que me queria ainda cada vez mais. Ficou pra trás. E bota a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro. Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, na palminha. Bora no solinho. Solinho. Oba, oba. puxa essa menina. Joga o anzol e puxa essa menina. Vem puxando, vem puxando, vem puxando, vem puxando. Puxa, puxa, puxa, puxa. Mega, mega. DJ Chororó. Príncipe Negro. Aí, Mega DJ Edielson. 3, 2, 1, 2, 3. Eu bem pra cima. Valeu, mano. Você está no Mega Príncipe Negro. Faz um favorzinho pra mim. Vai, joga a bundinha pra mim. Vai, joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer, no terceiro macetinho eu vou quica pra você. Quica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessas. Quica em mim, prereca. Fala em mim, prereca. Pula em mim, prereca. E a nossa amiga Mega Light, olha aí a Light, olha. Prereca. Tá arrasando o príncipe Light. Desce, desce, vai. Até no chão, até no chão. Olha aí, Wanderson. Pelas 7:30 da manhã, né, mano? Escolhidos. Ô, bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga. Joga a bundinha pra mim. Vai, joga a bundinha pra mim. Ediels. Esse é os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou... Príncipe Negro. Descer. No terceiro macetinho eu vou quica. Alô, Mega Laje! Aqui a estrela é sempre você. Eu duvido você aguentar uma dessas. Quica em mim, prelé. Príncipe Negro. Agora vai! Gatida nessa, né, gatida? Eu vou sentar agora. Eu vou sentar agora. Eu vou. Eu vou. Deixa, senta, menino, não se esqueça. Mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça. Deixa mostrar como ela faz. Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais. Vamos lá pra Príncipe Negro, super pop, esse cantor cantando essa aí, ó. Ela quando toca é sensacional. E ela? As novinhas tão sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. É bola gostosa, aprendendo legal. Vai, Carolzinha, vai. Tá gostoso, tá sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. É bola gostosa, aprendendo legal. Tá gostoso, tá sensacional. As novinhas tão sensacional. As novinhas tão sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. Aponta pra mim que eu te mato, aponta pra mim que eu te mato. Eu te encho de amor e te sufoco com abraço. Eu te encho de amor e te sufoco com abraço. O meu bonde tá passando e ele nunca tá de toque. Se tu vacilar com ele, vai ganhar beijo na boca. Nunca duvide do bonde e também nunca se louda. Quando o DJ soltar perereca com uma testemunha. Perereca suicida, se joga e quica, se mata e quica. Perereca suicida, se joga e quica, se mata e quica. Perereca suicida, se joga e quica, se mata e quica. Perereca suicida, se joga e quica, se mata e quica. Aponta pra mim que eu te mato, aponta pra mim que eu te mato. Eu te encho de amor e te sufoco com um abraço. Eu te encho de amor e te sufoco com um abraço. O espetáculo do Pará, que conquistou o Brasil, é Mega Príncipe Negro, com Edilson e Edielson. Vamos dançar! Asas livres. Essa é a hora pra você puxar gato e dançar coladinho, hein? Apaixonados. Só os apaixonados! Você diz que não faz amor com mais ninguém. Está sofrendo agora, juro que estou bem. Se arrepende e chora por mim, deixa pra trás. O quê? E as alianças que comprei, tive que guardar. Nosso amigo Santiago aqui com a gente. Ele que faz parte dos feios lá de São Isabel. Aqui com a gente. A galera, porque seu carinho é muito grande. Obrigado, galera dos feios de São Isabel. Valeu, Santiago. A nossa amiga Letícia. A Alessandra também está aqui com a gente. Valeu, os feios! Te entreguei meu coração. Parabéns. Não importa quem errou. Já chorei demais. Aí o Júnior Gordo nessa aí, né, Toninho? Você, dei adeus essa paixão. Foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Aqui. Os top DJs do Pará, Edilson e Edielson. Uma emoção atrás da outra. Eu nem sei o que faria nesse. E agora? Qualquer coisa que aqui não fosse com você me causaria tédio. Olha o catido agora. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Alô, Duda, Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. E o Juninho Light falou assim, Edielson, mas eu prefiro, garoto. Mas eu... E eu? Eu prefiro estar aqui. Aqui. Te perturbando. É bacana que o Vitor gosta, né, Vitor? Porque ele chega na casa dele 6 da manhã e dá o maior valor que a galera liga pra ele. Já hoje é domingo, né, Vitor? Domingo de manhã. Banda 007. Aí o Júnior Billy nessa aí, dona Adriana, põe pra cima. Eu quero ser o seu lençol, mas macio. O que você quer? Eu quero te aquecer no vento frio. E com você também quero alegria. E eu gosto muito de você. Eu quero ser um pássaro bonito. Abraço especial pra Iaia aqui com a gente. O Magno no celular e o Pitbull também. Tá aqui com a gente. Alô, Magno! Gosto muito de você. Olha o Pitbull! Baby, não me deixe só. No, no, no. Olha, não se esconda, não se esconda. Eu viverei em paz com você. Eu viverei em paz com você. Eu quero ser um pássaro bonito. Banda 007. Que brigar, levar tudo a sério. Em uma relação não existe mistérios. Não dê ouvidos pro que o povo vai falar. Tu vai vacilar. Eu não vacilei, juro, não sou culpado. Não posso pagar se não fiz nada. Bora, Charles, garoto, vem pra cima que tu sabe, garoto. Sábado que vem tem Príncipe Castanhal, Charles. E mentir para de mim. Logo engarrafamento, garoto. Você foi visto com outra em meu lugar. No domingo, na festa. Sexta-feira que vem tem o Príncipe. Lá no Esquinta. Eu sei, fui uma tola por mim. Sábado que vem, Castanhal. Mas um dia essa. Domingo que vem. Passar. Tem Príncipe. Boas. Lá na aldeia amazônica. Você não vou nem levar lembrança. Alô, Catita, paga um balde pra mim aí. É mentira, inventaram. Saiba que eu amo você. Eu tô no big, sou saudade. Tô tentando te esquecer. É mentira, inventaram. Saiba, não vou te deixar. DJ Patrício, Mauro e André do comércio vão tocar. É mentira, inventaram. Saiba que eu amo você. Eu tô no big, sou saudade. Tô tentando te esquecer. É mentira, inventaram. Saiba, não vou te deixar. DJ Patrício, Mauro e André do comércio. Hoje vou sair, me encontrar com ela no ponto de mototáxi. Deixa eu mandar um abração especial também, agradecer pelo carinho. Nosso amigo Matheus aí com a gente. É um dos donos aí da festa do WhatsApp. Está aí com a gente. Tá estourando a ponta que ganhou. É, Matheus! Se sirvo pra ela. Tem muitos caras na fila tentando ficar com ela. E eu sou simples demais. Interesseira. Eu te amo, mas você só me despreza. Interesseira, eu te amo. E ela é interesseira, eu te amo. Interesseira, eu te amo. Mas você só me despreza. Mega Príncipe Negro Ultra High Definition. Seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na